né? Achei bom também. Depois a gente fecha. Você tem que tipo bater e fechar, né? Pera aí, André. Oi? Ô Gabriel, bota um compressor. Acho que ajuda, né? Você tira o. Tudo bem, assim, a intenção, mas. Tá com a intenção de lidar com o fato que o instrumento é disfuncional. Toda vez que eu troco o timbre, ele podia fazer ali fora pra poder fumar. Tá tudo bem. Eu acho que o mais importante é a intenção agora de estar fazendo exercício, né? Porque esse negócio que é legal, né? Eu tô ficando bem nesse momento. Vamos fazer pro outro lado? Gestos, esses sons, né? Um pouquinho mais tendido, igual você tá fazendo, tipo toré, ou frr, ou plen, que são um pouco mais longos, né? E a gente vai passando o som, mas a ideia é que em conjunto a gente vai encantando eles, tá chegando. E acelerando. Então, assim, eu tô tentando não ficar desesperado, mas eu tô tentando tocar depois que o som do meu colega agora à esquerda parou, né? E eu tô tentando dar uma, em conjunto, dar um ritmo de continuidade para isso, assim. Beleza. Então é isso. Então a gente tá tentando tocar depois que o colega da esquerda parou o som. Os sons do começo podem ser um pouco mais alongados, mas o mais alongado já é o que vocês já estavam fazendo, né? Mais alongado ainda. Mas aí vocês vão tentando encurtar eles para inclusive o ritmo do grupo acelerar. E aí depois que você sentir que está acelerado, daí volta a ser livre aí. Vamos ver o que acontece assim. Isso, começa mais a ter mais tranquilidade. O Gabriel começa. Pode porque começar. Vai mudar a ordem, acho que é mais fácil. Espera só acabar nesse caso. Dá pra você enregaçar seu dedo nesse negócio. Tá assim, ó. o som dele tem muito reverb. Então o som dele é o quê? Pá! Não é. Pá! Então assim, tem pá! Daí você toca o seu, né? Então tem esse... Ah, beleza, tá bom. Né? Tipo, chegou no silêncio, tá bom. Por isso que assim, a coisa da postura às vezes é importante, né? Porque tipo assim, não é assim, tipo, pá! Ah, vou tocar. É tipo, quando ele já tá tocando, pá! Toca o meu. Tipo assim. Meio que o som dele dá o ritmo de quando ele vai entrar no meu, né? Assim. Tá bem contigo pra se acelerar agora, assim, o tempo entre um e outro. Já tava de olho fechado. Mas... Sem querer, foi mal. Ai, puta merda. Aí começa devagar com mais calma, né? Assim que às vezes assim, tipo, nossa, agora eu tenho que realmente. E aí, se errar, faz parte. Começou já? Não, só tá. Deixa o Gabriel começar pra ser mais claro. Fecha todo mundo o olho. Thank you. Retinho. Thank you. Começar a fazer os sons um pouco mais longos, né? Assim, com essa cauda maior. Agora a gente vai acelerando, a gente vai tentando fazer eles mais secos. Então agora você vê que dá pra sacar, às vezes, assim, quando tá indo um bom ritmo, tá indo um bom fluxo e alguém dá aquela tropeçada, assim, ou dá aquela normal, né? Mas dá pra sacar, assim, que tipo, que a dinâmica muda, né? Quando encadeia vários, parece que vai dando um fluxo numa direção, assim. Mas ela vai dando uns tropeços, uns acentos e tal, né? Então a gente vai, né, também, que é o principal objetivo, claro, aqui é ouvir os outros e essa coisa da interação rápida, e, né? Mas também, enquanto a gente está fazendo isso, ouvir o que está acontecendo como uma música de pontos, né? Um pontilhismo, né? Assim, então, o pontilhismo ele pode ser mais devagar, ele pode ser mais tranquilo, ele pode ser mais agitado, ele pode ser meio tropeçando, ele pode ser mais andado. Aqui. A gente vai fazer agora pra... Pô, eu posso ir no banheiro antes? Vocês podem? Vai lá. Onde que é? Qual que é a ideia? Agora então? É a mesma só de olho fechado, só que do outro lado. E essa coisa da gente ter uma noção melhor de assim, começa devagar, mas com sons com mais cauda, né, com mais ressonância. E aí vai deixando eles mais secos e mais curtos para fazer o fluxo ser mais rápido. Tem que entender de onde o som tá vindo. Depois do violão, cria outras referências. Vocês querem trocar de lugar? Vamos trocar desafio, de lugar um pouco. Desafio Rosinho. É, quem pode trocar de lugar, troca de lugar. Você não pode, você tá preso aí. Pra mim, a coisa mais confusa é o teclado sair lá. A Rosinha pode trocar com o Vinícius. Não, isso pode. Então, quer trocar? Rosinha, ou troca com o Theo, ou Vinícius com o Pedro. Sei. Peraí. Não, mas sendo sincero, acho que essa troca não vai ajudar. Vai mais atrapalhar do que ajudar. Não vai atrapalhar ninguém, vai ser mais doido ainda. Não, vai ser mais doido. Doido no sentido original da palavra. Não, ninguém tá querendo ajudar ninguém aqui, não. Tantos de músico faz, outros de músico não fazem. O músico, em geral, ele prefere olhar para o seu próprio umbigo ou fingir que tem uma partitura, se ele vier da tradição da orquestra, ele finge que tem uma partitura na frente dele e fica focando aqui no dedo, né? Ele fica olhando todo mundo assim, né? Não vê ninguém. Porque ele está tocando o instrumento dele, né? Ele fica olhando assim, ó. Tipo garçom. Músicos têm várias técnicas em comum com garçom. Eu sou garçom. Você é garçom e músico, então. Garçom e músico. Então Mas você também sabe como que tem que olhar, né? Assim, pô, agora eu tenho que atender as pessoas, então. Mas que são assim, quando tá com muito trabalho, tem que estar, por exemplo, você tem 5 minutos de pausa lá, mas você não tem como sair e tal. Aí você fica lá, mas você não vai atender ninguém. Tá indo pra você pausa, tem que fazer um exercício. Você tem que, tipo, fazer andar de um jeito que você não vai ter contato visual com ninguém. Você tá indo pro seu intervalo, tem alguém aqui. É. Agora. Tirou o aventalzinho e falou, agora eu sou um ser humano. Mas geralmente é assim, né? Ó. Aí a outra pessoa fazendo assim, você... O músico tem muito essa coisa. Do exemplo do Matias, que é um colega, né? Que ele vai tocar no Quase Improviso dia 17 de dezembro. Ele tá ficando careca, né? Ele já tem minha idade, 42, por aí. E aí ele vai mostrando a careca dele, né? Porque ele não quer olhar pra ninguém, então ele vai tocando e vai... Vai iluminando a galera. É. O Mike de Campelo também é assim, né? Mostra muita careca. Dois que mostram muita careca. Já pensou em botar um espelho na cabeça dele? Isso é legal. Mas assim, só isso era brincadeira, mas pra dizer assim... É, nesse tipo de interação mais rápida, que você espera entrar junto com alguém, a gente vai fazer algumas coisas nesse sentido. Olhar para as pessoas ajuda. Então, assim, olhar é uma ferramenta, né? Tipo, às vezes também, assim, som, principalmente som mais eletrônico, que tem mais de uma pessoa ligada no mesmo sistema de som, às vezes a gente não sabe quem está tocando, assim, porque não tem essa a dica espacial, né? E aí, daí se você olha, por exemplo, o dedo dela, então aquela pessoa está fazendo tal coisa, é. Tipo, né, a junção da imagem com uma coisa, dá umas dicas, assim, do que às vezes isso é útil. Mas também, assim, confiar demais é ruim, por isso que também a gente faz os dois, né? De olho aberto e de olho fechado. Dizendo que muita gente de improvisação confia só no ouvido, assim. Tá, então vamos fazer de olho fechado. Dito isso sobre estar de olho aberto. Então começa mais com um gesto um pouco mais molhado, né? E aí vai encurtando ele, né? E sentindo o horário. Gosto pra quê? E vamos começar com o Theo, pode ser. Peraí, vamos fechar o olho. Deu umas dicasinhas assim, você tava falando que o Arthur tava tocando muito baixinho, então o Bernardo tava tendo ouvido, mas tava difícil de ouvir daqui, por exemplo, né? E eu senti que uma hora você tava concentrado, então tipo, não, eu vou atacar um negócio logo depois que o outro. Mas daí você tava, tipo, confortável na mesma coisa sempre. Então assim, tentar, assim, uma vez que você tava conseguindo fazer essa tarefa, tipo, estou conseguindo atacar depois do outro. Então, assim, eu vou complicar pra mim mesmo um pouquinho, que é tipo, eu vou variar, sabe assim? Porque dá pra gente ir tentando complicar, né? Assim, pode ficar mais confortável só tocando depois ou tentando complicar. Por exemplo, eu posso tentar uma coisa, tentar tocar uma coisa que combina com o que veio antes, de alguma forma na minha cabeça. Eu penso assim, eu acho que tocar mais agudo vai combinar mais, mais grave. Isso já é um outro nível pra acrescentar uma dificuldade. Então, dá pra ficar fazendo isso. E falar, nossa, eu não estou acertando um ataque, então eu tenho que concentrar no ataque. Então eu falei sempre mais ou menos o mesmo som. Mas uma vez que eu estou conseguindo fazer, eu falo assim, não, eu vou variar o som. Uma vez que eu estou conseguindo variar o som, prestar atenção toda, eu vou. Não, mas eu vou tocar uma música que combina com os sons que vieram antes. Né? Beleza. Vamos fechar o olho. A desculpa lá do Goiânia. Vai começando. Pera, e aqui começando também? O Theo vai começar. Ué. E você depois da Theo. Fechou o olho. Então vamos. Pra fechar, né? Vamos fechar o olho. Respirar fundo. lendo ali no Code Free, a gente tem que esperar o som do coleguinha do lado acabar para a gente fazer o nosso próximo.